Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. O projeto Novos Sujeitos de Futuras Histórias é vinculado ao programa de extensão Sujeitos de Suas Histórias do curso de jornalismo da UFOP, que atua junto à comunidade de Mariana desde 2015. Sabemos que a infância é uma fase importante, porque é nela que acontecem as primeiras construções sociais sobre gênero. Este é o nosso segundo programa. Nele, nós vamos trazer, toda semana, dicas de como trabalhar essas questões com as crianças. Além disso, vale para a mamãe, para o papai, titios e titias, ou seja, toda a família e para qualquer um que queira saber mais sobre o assunto. Nossas pílulas vão trazer várias sugestões, incluindo filmes, livros, brincadeiras, músicas e atividades lúdicas. Georgiane, desde criança estamos acostumados com a maioria dos filmes infantis, trazendo personagens femininas como apenas princesas frágeis à espera de um príncipe. Sim, mas hoje em dia surgiram novas opções de filmes e desenhos que trazem a mulher como uma protagonista forte e em busca de aventuras. Ah, é mesmo, Georgiane? O filme Moana, O Mar de Aventuras, é um exemplo disso. Essa animação tem como protagonista uma personagem feminina, negra e de cabelos cacheados. Pois é, Karina. Isso mostra a diversidade dos padrões de beleza, ajudando as crianças negras a se reconhecerem na personagem. Isso ajuda a aumentar a autoestima das meninas. Tem mais. O filme mostra que meninas também são heroínas. Com uma personagem empoderada, corajosa e independente, ele leva para as crianças a mensagem de que as mulheres têm sua própria voz. Valente é outro filme nesse novo perfil. É diferente dos contos de princesa. Também relata a coragem de uma protagonista heroína que trilha seu próprio caminho e desafia os modos tradicionais de ser menina. Bacana, não é, Georgiane? Moana e Valente são filmes que incentivam o empoderamento feminino e a importância da determinação para alcançar um objetivo. Sem dúvidas, Karina. Essas novas produções demonstram a importância de fugir dos velhos padrões que são impostos pela sociedade e repercutidos pela mídia tradicional. Bom, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso Facebook, www.facebook.com/sujeitosdesuashistorias. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.